só existe dor, morte e destruição. Ainda tenho esperança ao ouvir o batimento de um coração. Vejo que pra alguns ainda há solução. Não estão perdidos, sabem que Jesus é salvação. Mesmo sabendo disso, tem um mano que vacila, vai pro mundão e forma sua própria quadrilha. Tome cuidado, irmão, vê se vigia, pra não cair quando chegar aquele certo dia. Você sabe do que estou falando, você sabe do que estou dizendo. Enquanto sua mãe está orando, você está aí sofrendo. Pra muitos a morte já veio, pra outros ela virá forma de um tiro com um som de pá. Na calçada vejo a vida se acabando, na forma de um mano enrolado no pano. Não sei se foi aceito ou se foi engano, só sei que hoje tem uma mãe aqui chorando. De lágrimas, ver que uma vida se perdeu e não foi salva. Uma vida hoje em dia não vale mais nada. Ela é roubada por uma carteira recheada. O mundo tá cruel, ele está se acabando, mas com ele, ele está levando. Amigos, minas e manos, verdadeiros guerreiros, sempre. A guerra venceu e levou muitos. No mundo que hoje vivo, sei que está muito difícil acreditar que as pessoas se matam no vício. Se acaba sozinho, sem ninguém, muitos precisam de ajuda também, porque senão vão cair. O mundo é mais forte que as pessoas por aí. Elas não vão resistir. Se tornaram refém, desprezaram o que faz bem, procurar o que faz mal, fazer o que se eles querem. Esse triste final, tento explicar, conscientizar que Jesus está vivo e quer sua alma salvar. Mas você finge de louco, falar que não me entende, falar pra mim que não quer ser crente. Não preste atenção, palavras de um jovem cristão que não se conformou com esse mundão. Eu quero ir pro bom lugar, a CDA, cidade dos anjos, onde eu vou morar. Sei que lá a guerra nunca mais haverá, pois quem cuida de lá é o Senhor Jeová. E você aí se acabando, se matando, cuidado, o fim está chegando. Última vez pra você, acredite no que vou dizer. O inferno tá loucão pra te corroer. E agora o que fazer? Não tem pra onde correr. Estou tentando te avisar, te alertar, mas parece ser tarde demais. Você preferiu Satanás, mas fazer o quê? Foi um triste fim. Eu não queria te ver assim, todo ensanguentado. O cara que atirou não falou nada, ficou calado. A chuva caindo e levando pro ralo a alma de alguém que preferiu. Eu te falei, te aconselhei, sei que não errei. Minha parte eu fiz, eu sei. Pena que não serviu pra você. Um pouco mais você queria ser. Hoje não é nada, não passa de um túmulo no quarta parada. Que ironia, a cruz não estaria aí. Se aceitasse Jesus, tudo mudaria no fim.